isto nada por não sei quem sou, por ser delicado. Um taquetinho, o leva no sino. Taquetinho, o leva no sino. Taquetinho, o leva no sino. Taquetinho, o leva no sino. O taquetinho, Miguel Antônio. O levas no focinho. Estava farto de ir à missa para rezar. O padre nosso não gravava mesmo nada com medo. Que não gosta, me puxia um baboseiro. Só me queriam modelar. Eram tantas as asneiras, eu tinha que calar. Cala essa boca, não digas isso. Já tocado. Olha que mal, eu juro, e nada. Não custa nada, por ser quem sou, ser delicado. Dá que digo, o levas no focinho. Taquetinho, o levas no ursinho. Taquetinho, o levas no ursinho. Taquetinho, o levas no ursinho. O taquetinho, é galaminho. O taquetinho, o levas no ursinho. Taquetinho, o levas no ursinho. Taquetinho, o levas no ursinho. Taquetinho, o levas no ursinho. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web.

Estás livre, eu estou livre.